Começa agora o podcast Banco de Cérebros. Por favor, depois das 5 da tarde, depositar os cérebros pelo buraco na porta. Aqui é o River do Climax, e a única coisa que eu tenho a dizer é que a abertura do Dragon Ball GT é a única coisa que presta daquela porcaria. Boa tarde, aqui é o Magari do Arachnofan, e quem não gosta de seriado pode ser considerado um serial killer? Na mesma praça, no mesmo banco. Não, isso aí não é seriado, não entra aqui. E aqui é Rafael Tequinho Rush desse podcast, e o cara tossiu. Ô, cara tossiu. E estamos começando mais uma edição aqui do podcast. Pois é, minha casa que tem barulho, né? É, pois é, né? E estamos começando aqui mais uma edição do Banco de Cérebros, edição número. Enfim, eu não lembro o número. Ah, por isso que vocês cantaram no mesmo banco na mesma praça. É, exatamente, foi por causa disso. Enfim, estamos aqui em mais uma edição. E nessa edição eu estou aqui com o Haver e o Magari. E nós vamos falar sobre aberturas. Ou seja, aberturas de animes, de tokusatsu, de desenhos, de séries. Do Van Damme, entra aqui. Abertura do Van Damme, de abertura de pernas. Ah, o espacate. Não, acho que melhor não. Daí deixa para outro podcast, especial Van Damme. Porque vai ter um especial Van Damme. Não sei quando vai, mas vai. Enfim, então vamos começar o podcast. Só. Aberturas que são basicamente o preparo para a gente assistir episódios, seja de séries, de animes, de tokusatsu, sempre com a música característica, a música tema da série, com cenas da série. Geralmente tem alguma cena de explosão, alguém dando um mortal, isso geralmente nos tokusatsu, né? Mas sempre, né, temos aberturas características que nos fazem lembrar da série, né? A gente lembra da música da série, da abertura, e aí mesmo a gente não lembrando muito da série, a gente acaba lembrando da série pela abertura. Então, o que a gente pode começar falando de aberturas? Aliás, quais as aberturas que a gente pode lembrar? O X-Men da Globo, que a Globo cortava toda a abertura do desenho, que até aqui não era uma má ideia, né? Do X-Men dos anos 90. Ainda falava errado ainda, X-Men. Depois que eles arrumaram X-Men. Quem já viu a abertura completa, a abertura original, é muito ruim, cara. Pois é, né? Mas tipo, se eu não me engano, ele falava X-Men no começo porque se falava X-Men no Brasil, né? O pessoal chamava de X-Men por causa dos quadrinhos, né? De X-Men. O legal dessa abertura é que tinha um carinha que ninguém conhecia, né? Até hoje ninguém sabe que herói que é esse. Ah, quando eles vão se confrontar, né? Exatamente. No Aeromorfo? Não. Tem um carinha verde na hora, sabe quando os dois times estão se chocando assim? Bem no final da fila do Magneto lá. Aí, exatamente, tá ali no lado da Irmandade. Tá um carinha completamente aleatório. Então, aquele site, o Universo 616, fez um podcast sobre essa animação, hein? Daí eles explicaram quem que é esse cara. É um cara bem desconhecido do universo do X-Men, mas ele existe sim. Mas não apareceu o desenho? Parece que apareceu rapidinho no desenho, naquele episódio lá que eles vão pra Genosha, pensando que é férias, na primeira temporada. Daí todo mundo é preso. E aí aparece o cara lá no meio também, né? Mas assim, era interessante dessa abertura, cara, que era muito tosco. Parecia os carinhas, daí parecia escrito em cima o nome deles, assim. É a animação da época, não dá pra exigir muito. E isso de mostrar o nome dos personagens é uma marca registrada das séries. Sim, várias séries fazem. Não mostrar, mas a fonte que eles usavam, cara, era do lado. Parecia uma criança escrevendo com canetinha, cara. Mas aí a animação da época, como o próprio Mark disse, né? A gente não pode entrar o mérito, porque o que tinha de animação em que aparecia o olho na frente do nariz, aí era foda, né? Eu estou olhando aqui, eu realmente não conheço esse cara verde. Não dá pra saber quem é, né? O cara tá correndo ali no meio de todo mundo e só correndo. Pela careca roxa parece ser o Sanguessuga, mas não sei se é. Bem provável que não, né? A verdade é que acho que deve ter colocado ali só pra tampar o buraco. É porque tem a Mister, tem o Pyro, tem o Fanático. Exatamente. O Avalanche. Tá todo mundo lá. Come on, boy. Tsurai toki hodo, come on, boy. Então, quando você me chamou pro podcast, a primeira abertura que me veio à cabeça foi o de Married with Children. O quê? aqui no Brasil era conhecido como o Amor de Família. Ah, sim. Ainda não sei. É, criançada nova, né? Não entende muito bem essas coisas. É um seriado que contava a vida do Al Bundy. O legal da abertura é que a abertura é como se fosse uma porta de entrada pra série. E nessa mostrava os personagens, a família dele, tudo tirando o dinheiro dele. É antiga essa série? Começou a passar. Eu conheci ela quando passou na Band. Mas depois eu assisti mais no Sony. Isso daí foi anos 90? Como que é? Isso, anos 90. Nossa. Bem começo dos anos 90, né? E a música de abertura é cantada pelo Frank Sinatra. Olha só, cara. Lembra a abertura de Anos Incríveis. Sim, também. Aquela abertura é legal. Mostrava cenas aleatórias da família, né? Acho que em um churrasco, algo do tipo. Sim, aquelas típicas filmagens caseiras aqui. Exatamente. A série se passava nos anos 70, 80? Acho que 60. 60, né? 60. Pois é. Foi bem legal. Foi fazer um push sobre Anos Incríveis esses dias, porque finalmente, depois de muito tempo, vai ser lançado em DVD, né? Não lançava em DVD exatamente por causa da trilha sonora aqui. Exatamente, porque a trilha sonora, né, tinha que comprar os direitos e tudo mais. É. Isso é complicado. Essa mesmo, a Married with Children, quando saiu em DVD lá fora, não teve a música de abertura do Frank Sinatra. Não, era uma música aleatória. Acho que eles preferiram colocar uma música só instrumental, tipo, não vamos, né? Só pra ser aleatório. É mais barato também, acho. É mais barato, né? Aí eu não sei porquê, tipo, acho que eu nem citar nesse podcast, mas vendo a abertura que o Marco passou agora me lembrou Ted Seven Show, que era o pessoal cantando no carro. Era também uma série dos anos 90 legal, cara. Nos anos 90 que se passava nos anos 70. Nos anos 70, exatamente. Daí o nome, Ted Seven Show, né? Mas é bem legal. E acho que eu nem ia citar nesse podcast, mas me lembrou a abertura. Tem musiquinha do MacGyver. MacGyver, né? Profissão perigo, que pra variar o Globo cortava tudo também, só exibia profissão perigo. É, mas a da abertura da Globo era diferente, que era uma musiquinha do Rush, né? Igual a Maçã Ilimitada também era a musiquinha inspirada em outra banda dos Estados Unidos lá que eu não lembro o nome agora. Pois é, exatamente, cara. É, e aí eu fui assistir, obviamente eu não podia assistir MacGyver na época, né? Anos 80 eu nem sonhava em nascer. Como eu já falei, eu sou velho. Exatamente. MacGyver eu já lembro, já bem. Já lembra, já? Porque passou bastante nos anos 90, né? Passou também nos anos 90? Reprisou. Olha só, cara. Achava que era mais anos 80 e reprisou pouco. Assim. Até hoje passa na Rede Brasil. Exatamente. Aí é que tá. Eu fui assistir, não na Rede Brasil, mas no TCM, porque o TCM também passou também. Durante uma época passou, no ano de 2011 passou no TCM. E eu assisti, e era a abertura da série original, né? Aquela musiquinha. Exatamente. Não vamos tentar reproduzir não, tô tocando no fundo pra disfarçar um pouco. Mas era essa abertura. Aí quando eu fui ver na internet e procurar que a abertura era diferente na Globo, assim, sabe? Eu pensei, tipo, porra, e o pessoal, tipo, assistiu essa série com essa abertura e prefere essa abertura do que a abertura original, né? Ah, ficou mais conhecido. Nos anos 80, você nem sonhava em ver as coisas originais por aqui. Exatamente. Aliás, você falou que passa hoje na onde? Na Rede Brasil, né? Isso. É, a Rede Brasil é aquele canal que deixa, às vezes, vazar o menu do DVD. Exatamente. Eles exibem e deixam o menu lá no ar. Aquela é foda. O mesmo que tá passando o Tokusatsu? Exatamente. Exatamente, e aí entra na parte do Tokusatsu. Eu fui assistir esses dias Giban. Giban. Lute policial de aço Giban. Na Rede Brasil passa, além de Giban, acho que passa Changeman, né? Passa Flashman, segunda, Giban, terça, quarta passa Ultra Seven, quinta passa Jiraiya, e sábado e sexta Changeman. Cara, beleza, né? Eu gosto de Tokusatsu, assisto. Pois é, né, cara? E as aberturas de Tokusatsu, cara, não tá nem falar, né? São sensacionais, cara. Eu tava ontem. Cara, a música de abertura, desculpa interromper, a música não, claro. De abertura do Giban é muito da hora, cara. Aquela música que anima você assim, né? Tidoukei, Giban. Giban tinha a abertura brasileira, a versão brasileira? Tinha. Cara, não consigo me lembrar da abertura brasileira. Não. Mas eu me refiro à abertura original, japonesa, né? A japonesa tá, é a que eu mais conheço. Vai te proteger. Vai te defender, exatamente, cara. Nossa, eu vou me ferrar nessa edição, eu tô pensando agora. Agora gravar o podcast. Porque eu vou ter que colocar todos os áudios por baixo, né? Mas vai ser divertido. O Giba, um que eu lembro assim. Que eu lembro não, isso daí eu fui tudo em 2011, esses anos aí. Eu fui pesquisar por internet, né? Ver, ouvindo muito podcast e tudo mais. Mas as aberturas de Kamen Rider. Essas eu lembro até da versão em português, né? Kamen Rider Black RX, ou Black Kamen Rider, né? Tem todas as aberturas, versões brasileiras, né? Maria desses seriados tokusatsu mais antigos tem? Sim. Flashman, todos tem, né? Não, Flashman não. Flashman tem. Tem? Tem. Mas era exibida junto com o episódio? Sim, cara. Acho que foi exibido algumas vezes, mas foi mais pra quando lançaram o disco. Sim, é porque exatamente isso que eu ia citar. Na época era lançado LPs, né? Acho que era LPs. Isso, LPs. Exatamente, eram lançados discos, LPs e tinha as versões brasileiras. Pra quem não sabe o que é disco, LP é um CD gigante. Exatamente, é um bolachão gigante. Preto, né? Exatamente. E aí tinha versões brasileiras. E não eram só versões brasileiras de aberturas, eram também as músicas da série que tocavam na. Ou de encerramento também. E tinham as versões brasileiras cantadas, né? O pessoal, alguns músicos cantavam, né? Aliás, isso já cai na. Já me lembra a parte do Cavaleiros do Zodíaco, né? Dos animes, né? Também tinha. A do Cavaleiros, quando lançaram o disco de fita aqui, tinha até música criada aleatoriamente pra série, que não tinha nada a ver com os originais. Ah, é? O rap do Zodíaco, né? O rap do Zodíaco, o Mestre do Mal. Sei que o Mark vai querer me arrebentar, mas é que não gosta de Power Rangers, mas. Power Rangers ganhou isso daí também. O funk do Ranger Verde. Sério? Sério? Não, você não lembra o funk do Ranger Verde? Isso não na época, não. Né? Mas daí já virou de internet. O funk do Ranger Verde tocando a flautinha, lembra? Pã, pã, pã, pã, pã, pã. Come on, boy. É, acho que o Cavaleiro do Zodíaco tinha a abertura que não, nem existia, né, na versão original, né? Não, foi uma abertura montada, né? Não, as duas que tiveram era abertura criada aqui no Brasil. A primeira abertura clássica lá era do México. Quando ela veio com essa abertura e os caras só cantaram igual. Ah, sim, aí depois... São os guardiões do universo. É essa abertura que tinha a cena do filme do Abel, né? Do Abel, exatamente. Cara, mas as aberturas tinham os maiores spoilers da série, cara. Os caras já vestindo armadura de ouro, já matando um deus. Os caras não tá nem aí, velho. Abertura, cara, que eu gostava pra caramba, era do Dragon Ball, né? Dragon Ball tinha aberturas bem legais. O próprio Hanver citou na abertura do GT, cara, melhor que a série. Eu adoro essa musiquinha, apesar de eu não gostar muito de romance. Eu acho que ela é uma das que fica melhor em qualquer língua. Exatamente. É. Inclusive, quando foi ter Dragon Ball Kai, que era basicamente a série editada, né, colocando os efeitos e tudo mais. Não ficou tão legal quanto deveria ser. Também acho. Exatamente. Na época você achava que ia ser um Dragon Ball refeito. Na verdade não, foi só tipo a série editada de novo, né? É, pra tirar as enrolações que tinha no anime. E violência também um pouco, né? Se não me engano, eles cortavam algumas coisas. É, hoje em dia, violência é o cara, sei lá, dar um tropeçar numa pedra e já é violento. Já é violento pra caramba. Não, não pode. Ele tem que tropeçar num cogumelo e cair no na alguns borracha. Alguns aspectos, o Kai zoou o barraco, cara. Aquela luta do Piccolo com o 17 é tão legal do original, cara. No Kai ficou tão sem graça. Pois é, né? Eu acho que era válido até você editar algumas coisas, tipo Cavaleiro do Zodíaco, cara. Ficava aquela musiquinha de fundo. Ah, o cara tem o poder nível não sei o que, ele pode me acertar um golpe, mas eu estou nesse momento calculando um golpe muito maior. E ficava o cara pensando assim, tocando a musiquinha, sabe, de fundo assim, de tensão. Aí era um episódio só daquilo, cara. Então, tudo bem, podia lançar uma versão editada hoje em dia, mas, cara, vamos ser sinceros, né? Não precisava ter feito isso com o Dragon Ball, né? A abertura do Dragon Ball Kai é a mesma música, o mesmo tom da música do Dragon Ball GT, só que de uma versão mais acelerada e tudo mais, e outra letra, né? São parecidas, é isso. São bem parecidas, assim. E nenhuma outra música do Dragon Ball tinha sido músicas parecidas, assim, sabe? Cada série ia trocando. E a minha preferida era do Dragon Ball Z, da fase boa. Que a Globo cortou, né? Power. Muito bonita, cara, aquela abertura. A Globo cortou também, só mostrava a parte do Goku descendo, se transformando em Saiyajin, né? E pronto. É só aquela vinhetinha que eles colocam. E nesse corte da abertura foi o que sempre aconteceu, né? É corte de abertura e dos créditos finais. Créditos finais também, né? De filme, ela nunca passa. TV aberta, né, cara? Como eu fiquei puto no final do Dragon Ball GT, que falam que ia passar as melhores cenas, né, do Dragon Ball, né? E aí eu assisti o último episódio só pra ver isso. Não, a Globo Maldita cortou, cara. Ah, é? E pior que o último episódio do GT, ele é menor, em termos de história, pra caber essa parte aí, cara, das melhores cenas de todos os Dragon Balls. Mesmo assim, a desgraçada cortou, cara. Pô, mas é foda, né, cara? E exatamente é nessa parte de abertura que mostra cenas e tudo mais, aí mostra o narrador. Nós todos adoramos as aventuras de Goku, uma parada assim, né? Nós nos divertimos muito na companhia de Goku. Mas era tão triste o episódio, de fato, cara. Acabou de uma maneira horrível a série, cara. É, pra mim, Dragon Ball acabou na fase do céu. Não existe fase do Majin Buu. Acho que a fase do Majin Buu nem é tão ruim assim, perto do GT. Ah, o Dragon Ball é o que tem no mangá, é o final do Majin Buu. Exatamente, e deveria ser o final do... Pra mim o final é esse, cara. GT foi uma coisa completamente diferente, ainda chamaram pra Akira Toriyama pra poder resolver a cagada que eles fizeram, né? Tipo, como a gente termina isso daqui? Me lembra uma outra série, né, que acabou no ano de 2010, né? Teve umas 6 temporadas, né, falava de um pessoal que ficava preso numa ilha. Come on, boy! É, tinha aberturas que conseguiam ser melhores que a animação, né? Tipo Thundercats, né? Ah, normalmente as aberturas mais antigas era, como era um minuto só, eles caprichavam na abertura. Mandava ver, não né? Não dava, tipo, pra caprichar na série por completo. Série inteira. É. He-Man, acho que era a mesma bosta, né? He-Man, né? É, Thundercats. Por mais que eu goste de He-Man hoje. Não, eu fico longe. Eu não gostava nem na época. Cara, He-Man... Você vê os frames por segundo, cara. É muito lenta a animação. Fora que os caras economizam traço, movimento. Tipo, se tiver uma moitinha assim, eles colocam pra ele não aparecer a perna se mexendo. É muito porca a animação, cara. Ah, mas a animação na época era feita assim, né? Tipo, era tudo parado e o cara ia correndo. Era a mesma animação, os dois sprites. He-Man eu não gostava nem na época. Então... Ah, não. O cara que tinha uma idade um pouquinho mais alta, assim... tinha como gostar de He-Man na época. É, já ia perder. Não, na época eu era criança, pô. Sou velho, mas não tanto. Ele passava no começo dos anos 80. Passava no começo dos anos 80. Já não tinha 20 anos na época, não? Não. Eu não trabalhava ainda. Tá foda. Aqui no Brasil eu tinha o quê? Devia ter uns 7 anos. Eu sou de 79, a série passava por aqui, lá por 26. E na época eu já achava tosco. Outra série que eu nunca gostei, e agora vão me apedrejar. Desenho, tudo é Caverna do Dragão. A Globo cortava a abertura também. Era só Caverna do Dragão, só a senhora, tipo, Caverna do Dragão. Eu não lembro se tinha abertura original dela. Tem abertura original. Inclusive, como eles vão parar lá no mundo lá, é explicado na abertura. Ah, é, tá certo. Tinha ele no parquezinho lá, né? É. Cara, até hoje eu não sei como que eles foram parar no mundo. É? Não, mas a única coisa que mostra é a abertura mesmo, porque nos episódios já começa com eles lá na ação já. Só a abertura que explica como que eles foram parar lá. O pessoal fala dessa série que não tem final, como se as séries antigas tivessem final. Alguém lembra do final do He-Man? Alguém lembra do final Pole Position? Como não, cara? He-Man continua suas aventuras e aí... Então, não tem final. Vocês não lembram que o desenho do He-Man teve um segundo desenho, que ele tava no espaço? É, esse aí foi mais recente, né? Foi, e a animação era bem melhor. Ah, esse era 2002, né? Isso. Não. Nos anos 90, no início dos anos 90, teve uma outra animação dele, que era tipo uma continuação daquela outra, com um traço bom mesmo, traço decente. Só que não foi pra frente, não. Teve uma temporada só. Meu Deus. Ah, não, acho que eu tô vendo aqui. Espero que não seja isso. É, não é He-Man, assim, tipo... Não, não pode ser daqui, não. É um He-Man... Cara, daqui não é He-Man. Ele tá com o cabelo diferente, ele vai tipo pra outro mundo. Nossa, cara. Não, esse daí não é He-Man, não. Porque tá muito bom... É, não, tá muito diferente. Mas é isso, cara. Tenil Adventures of He-Man. É, rabo de cavalo, cara. Rabo de cavalo, olha. Cara, uma das aberturas clássicas, assim, de animação é o Simpsons. Não, essa muito tempo ficou. Acho que, se não me engano, ela só foi ser mudada, assim, mudada mesmo. Quando ela teve que ser toda refeita. Quando mudou pra HD, né? A televisão mudou pra High Definition. Acho que foi na 20ª temporada. Foi em 2010, né? Uma paradinha. Por aí. Próximo a 2010 eles tiveram que mudar e refazer a abertura. Mas fora isso, só mudava a parte do sofá, né? A finalização da abertura, né? O sofá e a... o que o Bart escrevia na lousa. Exatamente. Uma série também que eu gosto pra caramba, essa foi o Espetacular Homem-Aranha. Ah, sim. A abertura eu sempre achei sensacional, cara. O desenho, sim. Aquele desenho era fantástico. Era fantástico. Pena, né? Que foi cancelado. É. Dá uma dor no coração ver esse atual Ultimate Spider-Man. Nem vejo. É, não, eu assisti uma vez e falei, o que que tá acontecendo, cara? O que que fizeram? Eu assisti quatro, cara. Assisti quatro episódios e falei, não deixa pra lá. Não, para percorrer falando desse desenho. Cara, é muito ruim. Cara, tem episódio que o Hulk fica doente, daí ele leva o Hulk pra, na casa dele pra cuidar, mó da hora, velho. Para, não. A abertura do Espetacular é muito boa. Muito boa, né, cara? Como é que postou no site dele lá na Aracnofan, lá? A abertura de, do lá de Portugal. Tem abertura de Portugal? A do incrível, incrível Homem-Aranha. Cara, pior que depois que você ouvir essa abertura, ouvir e ver, cara, você não vai conseguir mais ver a normal assim com os mesmos olhos, cara. Não, cara, sabe o que isso me lembrou? A abertura lá do Homem-Aranha classicão do Tokusatsu, cara. Ah. Que ele yeah, uau. É, ele gritava que nem surfista, né? Yeah, uau. Caribaru. Ah, se me deixar aqui eu falo da eu faço podcast só sobre ela. Não. Você terminou de... Tô terminando. Assistiu essa série? Tô terminando, consegui baixar. O Homem-Aranha japonês, terminou de assistir? É, eu estou tô terminando de assistir. E você assiste em japonês ou dublado? Não, tá legendado em inglês. Ah, tá, ao menos. Mas eu já tinha assistido até o episódio 18, sem legenda, sem nada. Olha só, cara. E você entendia? Mais ou menos. É. Também não tinha muito que, né, ser de complicado, de roteiro, assim. Não desmerecendo a série. Até porque a primeira é ter robô gigante, né? Exato. É, citamos isso aí no podcast, escutem, né? Podcast sobre robôs e monstros gigantes que a gente fez. Do Clímax. Não. Exatamente, eu participei de um do Clímax, mas também tem edição do Banco de Cérebros. É, não querendo desmerecer, mas ficou melhor. Ah! Não, eu ia falar que tem duas versões. Duas versões? Do podcast. Exatamente, né? Duas versões. Come on, boy! Come on, boy. Voltando pra seriado com atores que eu gosto da CSI. Muito boa. Apesar de ultimamente tô assistindo poucos seriados. Aliás, os dois seriados que eu tô assistindo atualmente tem abertura legais. Que é Walking Dead e Game of Thrones. Ah, do Game of Thrones é muito boa, velho. Eu só lembro do The Walking Dead, eu tentei assistir uma vez e não consegui, assim. Não que eu que não tenho paciência, tá, pessoal? Não que a série seja ruim. Eu também não tenho muita paciência pra seriado, não. Aí é foda. Não, mas eu tenho a paciência, sabe, zero às vezes. Eu posso estar, tipo, vidradão, assim, no seriado e não acabo não dando prosseguimento. As pessoas vão até me odiar, cara, mas as aberturas do Naruto são legais, cara, do Naruto criança. Não, é da primeira fase do Naruto? São. É. São aberturas legais. Tem umas músicas legais, né? Sim. É. Principalmente das últimas temporadas dele criança lá. São legais, cara. Aquela fase lá que eles vão resgatar o Sasuke lá. Eu acho até a primeira abertura do Shippuden legal. Shippuden não assisti ainda. Tô esperando eles terminarem tudo o Shippuden pra assistir. Aí você vai ficar 10 anos, né, assistindo, né? Não, você assiste mais rápido. Essa galera que tá acompanhando desde o começo. E se um dia o ator morre, cara? O que você vai fazer? É, isso é verdade. Mas, tipo, sei que não tem nada a ver, cara. A gente pode falar também de aberturas de novelas aqui, né? Abertura que tinha a ver com videogame, da novela Despedida de Solteiro. Que era basicamente os carinhas assim, na época, anos 90, né? Que foi fazendo sucesso todos os games, o pessoal resolveu fazer uma abertura que de uma novela que não tem nada a ver com videogame, fizeram relacionado a videogame. Aí mostra várias pessoas pixeladas, assim. Aí uma mascarinha pulando assim, que nem Pitfall, assim, sabe? Parece aquele desenho. Aquele programa do Gugu que tinha. Tinha um programa do Gugu que você ligava pra lá, né? E acho que eu não posso deixar de citar aqui a abertura de Pink Cérebro, né, cara? Que é a música do Pink Cérebro, ou a música do podcast, da abertura desse podcast. Só que a nossa versão é uma versão, né? É diferente, né? É uma versão em 8 bits. Agora a abertura do Pink Cérebro é bem legal. Não poderia deixar de citar. Voltando um pouco ao assunto, falando em abertura de novela boa. Era do Éramos 6, hein, cara? Uma abertura bem retrô, assim. A novela como um todo foi uma boa novela, Éramos 6, cara. Baseada em livro, né? Um pouco melhor do que as novelas atuais. Acho que era uma das últimas novelas que eu assisti. Também, cara. Uma das últimas que eu assisti também. Uma abertura que eu gostava, foi uma novela que acho que foi uma das últimas novelas que eu assisti. gostei bastante. Que, aliás, a própria novela em si era uma homenagem, assim, a novelas dos anos 80. Tinha alguma coisa bem anos 80, assim, que é o... É, a Tititi. Que teve, foi tipo uma refilmagem agora, só que teve vários elementos diferentes, né? E a abertura ela, eu achava legal também. Além da música da Rita Lee, que é a mesma música do original, só que não era cantada pela Rita Lee, né? E mostravam várias tesouras e linhas brigando entre si, né? Tinha a ver com o tema da novela, era uma abertura legal. Era uma novela legal, eu gostava de assistir. Ah, como eu gosto de história de suspense, de mistério, a novela que eu gostava, e a abertura era legalzinha também, era A Próxima Vítima. Tá, não, A Próxima Vítima girava em torno de um assassino misterioso que ia matando as pessoas através do signo do zodíaco chinês, do signo chinês. Aí qualquer um podia ser vítima, qualquer um podia ser assassino. Essa novela marcou que a último episódio, a cena que revela o assassino, a novela ia ao ar 9 horas, né? Que é a novela das 9. Sim. A cena de revelação do assassino foi gravada 6 da tarde. Ah, é? Nossa, 3 horas. Pra não vazar. É, pra não vazar. E gravaram na duas, época, sem internet, dois finais. Hein? É. Gravaram dois finais. Tanto que quando a série, a novela passou no, em Portugal, exibiram com outro final. Final diferente, era outro, né? Era outro personagem que tinha, era o assassino lá. É, mas não era a intenção deles, é que o final vazou, né? O final daqui, daí tiveram que mudar, pô. É, porque tava igual quando passou no Vale a Pena Ver de Novo também. Passou com outro final. Ah, é? Não sabia, não. Come on, boy! Mark, me desculpe, mas tem que citar Power Rangers, cara. Pode citar. Power Rangers, cara, abertura sensacional. Tem tudo de abertura. Personagens assim. Ah, Zack, apareceu o ator, aí apareceu o Power Ranger preto. Nome dele, Esther Jones é Zack. E tocava música, cara, que até hoje, cara. As séries atuais de Power Rangers tem uma música bem semelhante, copiam a música do original, mas não é a mesma coisa. E aliás, Power Rangers, por ser uma série que ano passado, se não me engano, completou 20 anos, é uma série que tem várias aberturas, das várias temporadas, né? Então, cara, são várias e várias legais. Falando nisso, você tá me devendo um fardo de cerveja, hein? Eu tô, porque... No podcast do Climax lá, que você duvidou que o Ranger Verde virava um monstro gigante. Um Ranger Verde gigante. Ah, é mesmo, cara? Na... Eu pago um fardo de cerveja um dia pra você. Um dia. É, você lembra da abertura de Tartarugas Ninja? Vagamente, tá. Exatamente. Eu cantava essa música com os textos, né? Ah, na época das Tartarugas Ninja, o desenho foi uma febre, não foi, Max? Foi. Todo mundo conheceu as Tartarugas Ninja pelo desenho. Ninguém nem sabia que tinha, né? Quadrinhos, né? Quadrinhos eram mais violentos até, né? Não era. Uns anos atrás teve um especial comemorativo de 25 anos que juntou várias tartarugas de vários universos alternativos. Aí mostra elas indo no universo da desenho. Aí você vê a diferença de 0 para o desenho que era mais retardado, assim, para o desenho mais atual, que mais sério. Basicamente mostra a tartaruga daquela animação de 2003 confronto da tartaruga da animação dos anos 80, né? Isso, essa mesmo. Daí eles vão lutar contra os monstros, assim. Tipo, as de 2003 luta certinho, bate. As dos anos 80 elas ficam bolando plano mirabolante. Tipo, jogar um balde na cabeça dos caras, cortar o negócio pra cair em cima. Que dia esse fica? Ainda bem que não tinha ainda as tartarugas ninja do Michael Bay agora, né? Que vão jogar explosão nos caras, né? Nem a do Michael Bay, não vai nem o Michael Bay a direção, mas, cara, vai ter explosão. Como eu sou geração mais nova, né, eu sou mais novo daqui, não tem como. É impossível, pessoal, impossível alguém mais novo que eu participar dos podcasts aqui do Banco de Cérebro, né? Tem 17 anos, é difícil aí achar alguém na podosfera que vá participar mais novo que eu. Mas como eu sou geração mais nova, eu lembro muito das aberturas dos desenhos que passavam no SBT, mais ou menos na hora do almoço ali. Vocês já são negro velho, acho que vocês, não sei se vocês chegaram a assistir, tinha Super Choque. Ah, sim. Já chegou a assistir, Heber? Sim, Super Choque eu acompanhei inteiro. Sim, a série é muito boa, eu gostava, achava bem interessante. E a abertura, ela ia mudando com o tempo, né? Cada temporada ia mudando. Mas geralmente era sempre eles saindo de casa, encontrando vilões, brigando com os vilões e no final voltando pra escola, né? E a música mudava também algumas vezes. Adicionar quando entrou o Gear, né? Que era amigo dele, adicionaram o sidekick na abertura. Eu vi que no quadrinho do Super Choque o Gui é gay, cara. Ah, é? É. Por isso que no desenho ele era mó... Ó, ele ficava empatando o Super Choque, cara. Não, pior que... Porque uma mina, ele ficava apontando que ele errava. Falando, não vai dar certo, não sei o quê. Não, mas eu já tinha ouvido falar isso aí. Foi um podcast, cara, antes de Banco do Cérebro, quando eu fazia podcast, teve uma vez que eu ouvi disso, né? Olha esses quadrinhos, cara, isso pode render um bom podcast. Os quadrinhos, eles são bem diferentes, né? Muita, a gente tava falando da Tartaruga, eles são mais sérios. Máscara era basicamente um HQ de, não de terror, mas era de humor negro puro, né? Assim, sabe, tinha morte e tudo mais. Tinha também você falou do Super Choque, o Super Choque é mais sério, né? Tem várias essas coisas. Mas também tinha, né, mais ou menos nessa faixa de horário, X-Men Evolution. Cara, eu não gosto de X-Men Evolution. É, não, eu sei, cara. Eu sei que tem muita. A série não é boa se você levar em consideração X-Men. Mas quando você era criança naquela época e assistia, você achava sensacional, né? Eu ainda vou fazer um post só pra falar mal de X-Men Evolution. Que é isso, cara? Cara, me frustrou muito X-Men Evolution, cara. É foda, né? Você vai do Ultimate e Spider-Man. É, exatamente, cara. O X-Men Evolution é muito melhor, cara. Se você levar. É melhor, mas assim, o Ultimate ele já é zoado. O X-Men Evolution tentava ser sério. Daí ficava aquelas partes meio escolinha, malhação. O Wolverine era jardineiro, só cortava planta, cara. Que isso, cara. Sou capaz de citar agora uns 10 episódios ruins, cara, do X-Men Evolution, cara. Bora lá, você consegue mesmo? Consigo, cara. Então bora lá. Na temporada final, o episódio que o Wolverine encontra o Mega Head, mas um mutante, cara. Sabe como que ele derrota o Mega Head? Como? Dá uma rasteira. O Mega Head bate a cabeça no chão e mata. Episódio do Cruzeiro. Não sei o que, no episódio anterior ele tinha acabado de derrotar uma ameaça do Apocalipse. Mas no episódio seguinte, os caras estão fazendo um cruzeiro, cara. Os caras sabem que o Apocalipse vai vir, os caras vão fazer uma merda de um cruzeiro, velho. Não, eu lembro daí, mas porra, as séries dos anos 90 também faziam umas paradas dessas, sabe? Não, mas menos, cara. Quando chegou no final da quarta temporada, começou a zoar. E no final da segunda temporada, o último episódio da segunda temporada do Evolution, o que que eles fazem? Um baile de escola, um episódio inteiro de baile de escola, cara. Ah, mas tinha porrada ali no meio também. Eles eram adolescentes. Ah, cara, puta, e aquele episódio lá que eles vão pra uma dimensão do meio lá, que eles encontram o Forge, cara. Que episódio bosta, cara. Eles encontram o Forge, episódio inteiro noturno com o Forge. Primeiro episódio do Ultimate Spider-Man já supera tudo isso aí. Mas o Ultimate já é zoado. O Evolution tenta ser sério, cara. Puta, e o episódio que eles tenta. Puta, do Evolution lá que. O Noturno encontra aquela mutante que explode. Fica o episódio inteiro só ele tipo num parque de diversão, cara. Que episódio ruim, cara. Nossa. E aquele outro episódio lá que eles vão resgatar o irmão do Ciclope que fica perdido no mar. Só um episódio disso, cara. Resgatando o irmão do Ciclope no mar, velho. Ah, mas vocês era um querem episódio que eu continue bom. Mesmo? Não, parou. Entendeu? Tá bom, a gente tem tempo do podcast pra falar sobre a abertura. Então eu vou voltar. Come on, boy. É, nessa faixa aí do que se passava no SBT é também o Liga da Justiça. Que é uma abertura muito boa, cara. Muito boa mesmo. Que vinham todos os heróis vindo em direção à câmera. Aí de repente era mostrado, né, depois da sombra deles, era mostrado a eles. E aí mostrava cada herói em versão 3D, animação 3D, né? Eles era um CGzinho assim. Sim. E o furreca, mas era legal. Era legal. E a música também, cara. Música muito boa. Aliás, essa abertura é muito boa. E a do Liga da Justiça Sem Limites também era legal, né? Nossa, do Liga da Justiça Sem Limites é excelente. Da Liga da Justiça Sem Limites, cada episódio era uma abertura diferente, mudava alguns detalhes da abertura. É, mudava alguns episódios. É, colocava uma imagem de uma cena do episódio em si, né? É. Era bem divertido por causa disso. Come on, boy. Eu lembro de Friends, com certeza, né? I'll be there, oh you. Era uma das aberturas anos 90 pura, assim. Posso falar que eu não gosto de Friends? Posso falar que eu te entendo? Você também não gosta de Friends? Não, eu não acho ruim, mas não acho essa Coca-Cola toda, entendeu? Ah, cara, que isso. Eu tentei assistir um outro episódio e nunca me pegou pra assistir a série toda. Não, mas a série toda é bem completa, assim, são 10 anos e tudo mais. Mas eu acho muito bom, cara. Eu acho muito bom mesmo. É igual hoje em dia que o pessoal fala da tal da Big Bang Theory, eu não vejo graça. Não, essa não tem graça mesmo, essa eu não gosto. Essa eu não tenho paciência e eu acho chato. Achou ruim? Relaxa e goza. Uma série que eu queria citar aqui, The O.C. Essa não tem como ser, não ser lixada, cara. Uma vez eu falei, assisto The O.C. Nego riu da minha cara, apontou na minha cara. Foi foda, mas eu gostava da abertura, cara. Mas você assistia The O.C. mesmo? Não, sério. Isso foi no final de 2011, eu baixei assim, cara, no... Eu baixei mesmo, foda-se. Eu baixei na internet e fiquei assistindo. Eu sei que tá falando. É. Me prendem, tentem achar a minha cidade que não tá no mapa. Aí eu parei de assistir porque acontece. Eu fui viajar, né? Era final de ano, eu fui viajar. E aí, beleza, eu pretendia voltar a assistir no começo do próximo ano, né? Depois de voltar de viagem, eu ia voltar a assistir. Só que era na época que o Mega Upload fechou. E aí eu não pude baixar mais, né? Aí tinha uma abertura, pô, abertura ruim pra caralho, que é aquela Lances da Vida que passava no SBT. Essa é muito ruim, cara. Passava mais ou menos ali entre o The O.C. e Smallville, que é uma abertura também legal, né? Minha religião não permite muito falar bem do super-homem, mas essa abertura era legal. Pronto, falei. Religião marvística, né? Mas era uma abertura legal. Caxia, abertura muito legal, assim, mas... Também nunca achei Smallville muito legal, só as três primeiras temporadas que eu achei bom, depois eu parei de acompanhar. A abertura do Chaves é legal. Pô, Chaves. Como não, né? Como esquecer, né? Tem que citar Chaves. É, aliás, Chaves tinha abertura, até abertura brasileira, né? Que são, tipo, créditos, assim, né? De início de filme antigo. Mostrava o rosto do pessoal. E a abertura, como que era a abertura? Tinha abertura original que tinha bonequinhos, né? A original tinha várias. Várias. Teve várias fases. Teve essa das massinhas, tinha uma que só era as imagens dos atores, aí mostrava o nome deles. Exatamente, tinha várias. Outra abertura de seriado que eu achava legal. O seriado também era legal, era o do Bigman. Mundo de Bigman. O Bigman, né? É legal. Um de uma série que eu nunca gostei também, mas a musiquinha até que era legal, que era do Maluco no Pedaço. É isso, mano. Cara, muito foda, né? Tem quem diga com aquela teoria louca de que o Will Smith na verdade tava morto e que na verdade o motorista do táxi é o cara que estava levando ele para os céus, que seria Bel Air. Cara, não faz sentido nenhum, cara. Que ele morreu na verdade naquela briga de basquete, né? De gangues. O cara tá tentando encontrar referências junguianas no... Exatamente. Cara, encontrar referências junguianas na Pixar. O Maluco no Pedaço tem um episódio que ele cita a abertura, sabia? Ah, é? Tem, ele volta pra Filadélfia, né? Não sei porquê. Daí ele fala que tá com medo de voltar, daí o Carlton pergunta por quê? Ah, aquele cara lá que bate em mim na abertura do episódio, sabe? Na abertura da série lá. Que foda. Contrariando novamente a minha religião, só citar a abertura cuja música é a primeira coisa que eu lembro quando alguém cita esse personagem, que é do Batman, abertura dos anos 60. Batman. Era essa, né? Essa mesmo. Era a música clássica. Quando falo da musiquinha, quando falo de Batman, a primeira coisa que me vem à cabeça é isso. A versão brasileira, a melhor versão do Batman pra você é essa, né? Com certeza. É melhor, cara. Não, a melhor é Feira da Fruta, que não tem abertura, mas por si só já é uma pérola. E como eu citei agora há pouco, a do Game of Thrones, tinha uma abertura que lembrava bastante ela, que era do... Bom, bom, bom. Castelo Rá-Tim-Bum. Ah, é, cara? Então a do Game of Thrones, cara, a melhor referência impossível. A do Castelo Rá-Tim-Bum é uma abertura foda. Isso. Bom, né? Cara, não assistam tempo, mas deve ainda passar na cultura. Com certeza. Deve. Isso aí deve ser igual Chaves pra cultura. Exatamente, a Chaves da cultura. Falando em cultura, você falou em cultura, tinha outra. Abertura de Doug, era legal também. Doug, né? Doug é bom. A primeira versão, né? Depois tem uma versão anos, né? Anos 90, 2000, uma parada assim. Quando ele foi pra Disney, não ficou muito bom. Virou uma parada louca, né? Eu já ouvi falar. Eu só assisti a versão cultura, né? A primeira parte. Aliás, você lembrou de Castelo Rá-Tim-Bum? Tinha Rá-Tim-Bum também, né? Tinha. Depois teve a Ilha Rá-Tim-Bum também. Ilha Rá-Tim-Bum. Ilha Rá-Tim-Bum não lembro muito bem. Eu assisti, mas não lembro. Rá-Tim-Bum veio depois. Foi dos últimos, né? A Ilha Rá-Tim-Bum foi dos últimos. Eu ficava, quando eu era pequeno, tinha todos esses negócios assim. E eu gostava de assistir. São coisas hoje em dia que eu não, sabe, eu penso, por que eu assisti daí? Alguém deixava sozinho na TV, assim, e ficava passando? Rá-Tim-Bum original, cara, Eu, quando criança, já assistia, eu já imaginava, cara, que coisa estranha, mano. Não senta que lá vem a história? É, cara, hoje eu olho assim e falo, meu, tem que estar meio drogado, cara, pra apreciar perfeitamente aquilo lá. Eu assisti o Rá-Tim-Bum. Inclusive, eu começava o desenho mostrando uma família, né? É. A família. O Rá-Tim-Bum assim, era muito alucinógeno, cara. Era. Cara, eu ficava tipo assim, meio, what the fuck? Professor Tiburcio, tinha o do Faraó. Cara, que doideira era aquilo lá. Mas eram aberturas bem legais. Mundo da Lua tinha abertura, assim, elaborada, não, né? Lembra do Mundo da Lua? Era uma abertura simples, que nem de novela, assim, não era muito complexa, não. Mostrava os personagens. Eu posso estar falando muita merda, mas eu acho que o Mundo da Lua não tinha abertura. Tinha, ele só tinha. Mostrava a casa dele e a câmera ia passando. Ah, e ia chegando. É, ia hora mostrando de... os atores, o nome dos atores. É. Era bem genérica a abertura. Era bem genérica, né? Era feito de uma maneira rápida. Só lembrei do desenho antigo. Era uma abertura que eu gostava bastante, que era Muppet Babies. Muppet Babies era bacana. Flintstones, cara. Abertura de Flintstones. Ah, dos Jetsons também era. Também, né? E se a gente for ficar lembrando disso, ele vai ficar aqui até amanhã. Dá pra fazer até a parte 2 de podcast, né? Se um dia eu fizer. O que provavelmente não vai acontecer, né? Porque aí vai ter que fazer parte 3 também. Vai ser depois do Van Damme. Exatamente. É. Acho que a gente pode fazer um especial também Van Damme e logo depois disso fazer um especial Mark da Castas. Double Dragon. Street Fighter. Nossa, cara. E depois pode fazer um outro só eu falando mal do X-Men Evolution. É. Esse seria um bom. Então chegamos à parte de indicações, eu vou pedir para o Renver fazer a sua indicação para essa semana. O que eu indico, tá agora nas bancas, é que as pessoas comprem o Planetary, que é um... são 27 edições, são 27 edições, se não me engano, tá saindo encadenado, vai ser uns 4 ou uns 5 ou 6 encadenados, e é muito bom, várias referências, tá, referências à cultura pop, referência aos super-heróis da Marvel, da DC. É um negócio muito legal, com referências à física quântica, misticismo quântico, que vocês não vão se arrepender, tá? Traços muito bons do John Cassidy e o drogado do Warren Ellis, que escreveu. Sim, tem histórias que você tem que estar muito chapado para entender. E essa é a minha indicação. Isso aí. Mark, qual é a sua indicação? Eu vou também na área de HQ. Eu tô meio afastado de história da Marvel, porque tá tudo uma bosta. Mas uma última edição que eu li, que eu achei legal, é uma edição do Justiceiro Max, do Rei do Crime. Olha só. Que conta uma nova versão pra origem do Rei do Crime, no universo Max, né? Sim. E a história... Eu não gosto muito do desenho do Steve McNeil, mas a história é bem contada, tem um roteiro legal, tem violência, é olhos pulando pra todo lado, cabeça explodindo. Olha que coisa linda, cara. É legal. Tá nas bancas ainda, saiu mês passado, e como é a Panini, não tem lá muita periodicidade lá muito boa, é uma edição só. Olha só. E o Thor do Isaac Hibbert, que você não tá acompanhando, é bom também, cara. Não, isso aí foi uma edição só, né? É que eu tô lendo o Scan, esse cara tá um pouquinho mais... E a minha indicação, pessoal, é... Vou indicar um canal no YouTube... da Tatiana Feltrin, do blog Little Things, enfim, foda-se, não sei muito bem de inglês. Ela é uma professora de inglês, ela, no canal dela, ela fala sobre vários e vários livros, né? É um canal que você pode encontrar vídeos também dela falando sobre música e algumas coisas, outras coisas, mas é um canal muito mais reservado à parte de livros, né? De literatura. Só que não é chato, porque ela lê muitos livros, então cada semana tem pelo menos 2 vídeos de livros, onde ela faz troca de livros, onde ela recomenda vários livros, ela lê de tudo, não só livros, lê também mangás, lê também quadrinhos, lê várias coisas de literatura mesmo. Quadrinhos é literatura. Não sei porque existe essa parte de discussão, né? Que nem esses dias um babaca aí falou que cinema não é arte. Mas enfim, não vamos entrar nesse assunto. Não, pelo amor de Deus, não entra nesse assunto. É, e já uma vez eu vi uns caras fazer um TCC no... só sobre quadrinhos, era arte ou não. É, então, acessem o canal dela. Eu vou deixar o link aí, como sempre, no post. Aliás, todas as indicações tem o link aí no post. E aí vocês podem conferir o que a gente indicou. Beleza? É, gostaria de agradecer aqui o Hanver, lá do Climax Cast, que de vez em quando eu tô participando também, do blog Climax Concorto. Obrigado, Hanver. Beleza, nada, precisar, estamos aí. É isso aí, cara. E vou também agradecer ao Magaren, que é lá do, também lá do blog Climax, tem o Climax Cast. Também é lá do... Aliás, fala dos sites que você participa, ô Mac. Então, além do Climax, que eu tô lá de vez em nunca. Sim. Verdade. Mas é o editor, né? O que se ferra. Ah. A parte ruim fica pra ele. O meu blog mesmo, o Clarim, tá meio abandonado, porque eu tô sem tempo por causa das edições lá do podcast do Aracnofan. A gente fala só sobre Homem-Aranha lá. A gente é o nicho do nicho do nicho do nicho. Mas é foda. Que é aracnofan.com.br. Acessem lá, quem gosta de aranha. A gente tem dois programas semanais. Um que a gente fala das histórias antigas, um que o pessoal fala das histórias atuais. E mensalmente a gente tem o Tripcast, que a gente faz um assunto mais genérico sobre o aranha também. Além de matéria, notícias, um monte de coisa que o pessoal tá postando lá. Bom mesmo, isso é bom. É legal que eles fazem, você faz tipo uma resenha da HQ antiga do Homem-Aranha. É, exatamente, pega várias edições. É, exatamente, pô, muito bom. E é isso, pessoal, eu convido a todos vocês, caso não conheçam, acessarem o www.bancodecerebros.com. É, comentem aí nos posts. Ó, quero ver vocês aí, pessoal, Hanver, Magaren, também comentando e divulgando aí, se possível, o nosso trabalho. Ah, pode deixar, porque eu sou o cara que comenta em todos. Não, e o pior é que você vai encontrar nesses sites que você geralmente comenta, você vai encontrar umas figurinhas carimbadas que comentam também do Banco de Cérebros. Você vai sempre achar um cara que você já conhece comentando aí no Banco de Cérebros. Aliás, Hanver, comente aí, cara. Bate um papo sempre que alguém comenta, eu tô conversando, enfim, é bem divertido. É, a ferramenta Discos é sensacional. Aliás, mudamos o visual do blog justamente por isso. Porque o último não tava muito legal e também não tinha discos, né? Que é o melhor sistema de comentários. É, acessem, nossas redes sociais estão todas aí no post e no site. É, YouTube, tudo, YouTube, Facebook, Twitter, coloque depois da barra, coloca Banco de Cérebros tudo junto que você vai achar a gente. É, grande abraço a todos, até mais e falou, pessoal. Falou, pessoal. Até mais. Termina agora mais um podcast Banco de Cérebros. Devoluções de cérebros não são aceitas.